Suavizar. Outra fita. Aqui é assim. Pistola em teste. Pistola em teste. E eu aqui, ó, pensando em um lado bom, onde a vida e a liberdade vale mais que Orixandon. Simplicidade na cara, considerando a rapa, as caixas que estrala, os graves treme e não para. O cúmulo da ignorância que se inspirou, o que ficou foi coragem, quatro parceiros formou. Bater de frente é pra poucos, o que não falta é coragem. Nós de Opala e Tietê, um fumacê na cidade. Pensei nas guerras maloca, não me fascina mais. O meu corre é outra fita e eu quero é paz. O lado B da história, mostrar uma nova cara. Se é comédia não aguenta, então bate na lata. Um lado esse aqui que você não conhece. Vida não é simples assim, cada dia é um teste. Desde o sapendo do fim, no crime eles investem. Pistola, investe, pistola, investe. Um lado esse aqui que você não conhece. Vida não é simples assim, cada dia é um teste. Desde o sapendo do fim, no crime eles investem. Pistola, investe, pistola, investe. Seja bem-vindo a esse mundo aonde a paz não impera. Aonde o crime sorri e o boy fecha a janela com medo de ser assaltado, ser sequestrado, sei lá. Mundão de cobras e lagartos, esse mundo das antigas. Era pet na mão, brincadeira de garrafão. Hoje o que se vê é a pivetada com canhão na mão e vários corpos no chão. Meninos bons se transformam em homens maus. E na TV é tajado, chamado de marginal. Que chance ele teve, se no barraco dele mal tinha paredes? O lado bom não se vê mais por aqui. Infelizmente outra fita é isso aqui. Eu maloquei outra fita, sou do bom bota fé. Do lado B de Brasília, os neguinhos tá de pé. Aqui é uns por amor, mas na guerra castela. O tempo até conspirou, hoje nós bate canela. Não pega nada, firme é quente, ninguém rouba nossa brisa. É nós por nós e olho grande, aqui não veste a camisa. Bem distante do que você sonhou, agora é tudo nosso, deixa fluir, demorou. Minha rota, minha arte, eu não jogo fora. Sou fruto dessas ruas quebradas, grande escola. Me vê desse lado, sei, foi mó loucura. Estúdio, show, chuva, viatura. E o nosso lado esse aqui que você não conhece. Vida não é simples assim, cada dia é um teste. Desde o sapendo do fim, no crime eles investem. Pistola, investe. O nosso lado é esse aqui que você não conhece. Vida não é simples assim, cada dia é um teste. Mesmo sabendo do fim, no crime eles investem. Pistola, investe, pistola, investe. Eu estou aqui, ó, do lado oposto do seu raciocínio. Os da esquina, sim, foi meu espelho desde menino. Sua gravata, seu terno nunca me seduziu. Mas já seu Rolex no pulso, seu saldo bancário, tio. Só que não, preferi gastar minha raiva na caneta do que tá na mansão te apontando a escopeta. Gritando, bora, deita, dá a senha do cofre. Vou contar até cinco, senão sua família morre. Então, vai dizer que não foi isso que cê imaginou, mas o meu lado dessa vez foi superior. Não precisei entrar no crime pra pagar de pá. Meu lado é esse, hein, e é bom se ligar. O lado esse aqui que você não conhece. Vida não é simples assim, cada dia é um teste. Mesmo sabendo do fim, no crime eles investem. Pistola, investe, pistola. O nosso lado esse aqui que você não conhece. Vida não é simples assim, cada dia é um teste. Mesmo sabendo do fim, no crime eles investem.